Sabe que tu de onde veio, sabe pra onde vai. Sabe quem é, seu coração não é terra de ninguém. Convive no fúnebre silêncio do grito do berro. Que se divertem, mas com o tempo viram bolas de ferro. Entende a proposta? Você é o que pensa. Então se só pensa merda, provavelmente será um bosta. Se difere dos João que deixam vão. Sabe que vão, vidas vem e vão. No tráfego do tráfico, vai droga, vem em grana. Vai arrego sem cana, sobe morro, vem bala. Sobe fogos, vem bala. Assim é cotidiano periférico. Mas por aqui caráter tem poder bélico. Já que é livre, vai transitando pra progredir. Não há o que impede, não vive parasitando igual zumbis. Mais forte após quedas e mais sensato. Lancei minhas próprias pedras, depois de maus atos é mato. Esses fatos, letras miúdas no contrato. Te pedindo pra ser Kratos, fantasma do próprio status. Mais forte após quedas e mais sensato. Lancei minhas próprias pedras, depois de maus atos é mato. Esses fatos, letras miúdas no contrato. Te pedindo pra ser Kratos, fantasma do próprio status. Sou MC e não fazer nada ante a situação seria dar um tiro em si. A la Mr. Rain, emissão em SP sem ser Max Payne. Forte igual ao som do Kanye, focado pra não errar na decisão. A la Roberto Baggio, de onde vi ninguém nasce com etiqueta de cuidado frágil. Não dou ouvido pra pela que fica falando a capela mó pala. Sem base no que fala, que sinta meus simples dons, que escuta meus simples sons. E que tenha mais capítulos que os simples sons. Se difere dos sem argumentos, que nem com argamassa consegue concretizar um pensamento. Destino lindamente horrendo, entendo e não me rendo. Correndo pela arte, já que o artista é como o vento. Só é notado quando está em movimento. Mais forte após quedas e mais sensato. Lancei minhas próprias pedras, depois de maus atos é mato. Esses fatos, letras miúdas no contrato. Te pedindo pra ser Kratos, fantasma do próprio status. Mais forte após quedas e mais sensato. Lancei minhas próprias pedras, depois de maus atos é mato. Esses fatos, letras miúdas no contrato. Te pedindo pra ser Kratos, fantasma do próprio status. Mais forte.